Um toque com o dedo, logo logo alguém atende. De lá se diz alô, e daqui responde-se: sou eu, o teu amor.